Bem-vindos! Está começando mais um Mini Gameiros, o maior clubinho com as menores discussões sobre videogames desse plano. Estamos aqui em mais um mês para nos reunir em discussões muito importantes, muito embasadas. As mais importantes. Informadas. Uhum. E que você, depois de ouvir isso aqui, vai sair uma outra pessoa. Vai mesmo. E antes de eu pedir pro Tengu apresentar o tema desse episódio, só um agradecimento a você que apoia a gente e permite a gente fazer isso aqui. Obrigado. É verdade, e se você tá ouvindo isso aí na ilegalidade, tá de boa. Mas quiser, apoia também. Tá de boa nada, eu tô ligando pra polícia nesse momento. Como é que tá de boa? Mas quem que é você, apresentador? Eu sou o Eduardo Sushi e estou acompanhado hoje de... André. Rafael. Tengu. E Tengu, por favor, nos diga o que iremos discutir hoje. Vamos lá, é um tema que eu sugeri um tempo atrás, a gente conversar e tal, porque é um tema que é muito próximo ao meu coração, né? Muito importante pra mim. Que é, eu achei coisa de um mês atrás, eu não lembro exatamente a data, o BRKS Edu, né, que é um criador de conteúdo do YouTube. Brisk. Tá aí, o Brisk, que tá aí faz bastante tempo já, na verdade, ele já tá aí pelo menos uns 10 anos fazendo conteúdo, se não mais, assim, provavelmente mais do que isso. Assim. Ele é um dos primeiros aí, ele né? Ele é um dos originais, né, do brasileiros que fizeram, que continuam fazendo, né, conteúdo. Dos primeiros que se destacaram. Claro, né, de destaque. E ele lançou um vídeo um tempinho atrás, falando sobre crítica, né, sobre... Tem dois lados, né, esse vídeo dele. Um falando que o que, na opinião dele, é o papel da crítica de videogame, e o outro é falando sobre como ele estrutura, como ele faz, como ele escreve as críticas que ele faz, né, no canal do YouTube dele. Só uma curiosidade, Tengu, ele aparentemente começou em 2010. Ah, olha só. Bastante tempo, 15 anos aí. Então 15 anos de história aí, porra, coisa pra caralho, né? É verdade. E ele é um cara grande, super respeitado e tal. Sim, foi meio que padrinho do Nautilus por um tempo, né? Ah, foi, não sabia. É mesmo. O Nautilus deu uma estourada maior numa época, assim, isso há muitos anos atrás, tá, gente? Tipo, sei lá, 2017, 18. Uhum. Quando o BRKS Edu começou a divulgar eles. Ah, que legal. Porque ele conheceu o canal, gostou muito do conteúdo e constantemente tava compartilhando e indicando eles. É, e o Selbit também, né? O Selbit uma vez também divulgou o Nautilus e deu um boom neles, assim, no começo também, bem no começo. E o Rafinha Bassos divulgou a jogabilidade, né? O quê? O Daniel Gentili. Foi Daniel Gentili. Perdão, Daniel Gentili. Como é que eu não lembrava disso. Uau, eu não lembrava disso também. É. Eu moro muito triste. Jogabilidade. Que vamos manter ainda o culto. Nossa, eu fiquei real muito triste. E assim, antes de qualquer coisa, nada que vai ser dito aqui é pra ser um ataque ao Edu, de forma nenhuma, tá? Eu nem conheço muito bem o conteúdo que ele faz. É mais, o que eu queria discutir é a discussão que ele trouxe à tona, né, a respeito disso. Porque isso, né, até gerou um bafafá na internet quando saiu o vídeo, que é o argumento principal dele, né, é que, na visão dele, o objetivo principal de toda análise de games deve ser proteger o consumidor, que é uma coisa que, assim, de bate-pronto eu já discordo, assim. E foi curioso porque eu mandei esse vídeo lá no nosso chat, né, eu falei, eu queria falar sobre isso aqui. Aí o André falou, por quê? Você discorda da opinião dele? Eu falei, sim. Aí ele, legal, então, beleza, vamos conversar sobre isso aí. Porque pra mim, como eu, desde o começo da minha trajetória como jornalista cobrindo games, assim, eu sempre trabalhei com pessoas que pensavam review de uma forma muito diferente, assim, né? Então, por exemplo, eu trabalhei no Kotaku Brasil. E no Kotaku Brasil, acho que a gente foi o primeiro veículo de games com um pouco mais de presença, né, a tirar a nota de review, por exemplo. Uhum. E assim, as pessoas acharam ruim. As pessoas acharam paia, né, quando a gente tirou nota de review. Foi meio que uma briga contra a comunidade pra gente bater o pé e falar, não, pô, o review não vai ter nota. Leia o texto, sabe? Então, o pessoal fica bravo. E eu lembro quando... Eu não sei em que ponto o Kotaku Brasil começou a fazer isso em relação ao resto do mundo, mas eu lembro que teve um período, né, que os sites começaram a discutir isso, e um ou outro começou a tirar, né, notas. Eu lembro que foi meio que um pessoal ficou bem incomodado na internet, porque o sentimento no geral é, peraí, agora tem que ler em vez de só clicar, ver a nota e fechar o site? E alguns sites ainda, tipo GameSpot, acho que a IGN ainda faz isso, de tipo, tem a nota, e aí depois do review tem tipo uma caixa de bullet points, assim, então realmente você não precisa ler o review, né, só você ver os bullet points, ver a nota e você já sabe. Sim. É meio triste. É um pouco. E aí eu, né, tava até revendo o vídeo do Edu, e eu queria conversar isso com vocês, porque até algumas pessoas na época falaram, pô, seria legal vocês, enquanto jogabilidade, né, enquanto CNPJ, falar sobre isso, falar sobre qual é o posicionamento de vocês com relação a review, né, como vocês enxergam o ofício de escrever review, né. Que, por exemplo, tem umas coisas, eu deixei algumas coisas anotadas aqui, até coisas que o Edu fala no vídeo. Por exemplo, ele diz que se o jogo é ruim, a análise precisa alertar o consumidor. E pra mim, esse tópico já é um problema, né? Assim, já tem vários problemas nesse esse tópico. Porque, por exemplo, tá, o que é ruim? Por que que é ruim? O que é ruim? Uma coisa que é ruim pra você é uma coisa que não é ruim, que é boa pra outras pessoas, sabe? Qualidade, né? Que a gente até brinca, né? O review, como seria um review... Review técnico. Objetivo. Um review objetivo. Objetivo. É. Um review objetivo de games é, o jogo tem gráficos. Ele tem gameplay. Mas olha só, é muito engraçado isso, porque eu lembro uma vez que, acho que teve um cara, alguém, que falou assim, eu odeio esses reviews woke aí da internet, objetivos. Vou fazer os meus reviews objetivos. E ele fez um site que era literalmente isso, era tipo, era uma série de bullet points, assim, de fatos objetivos sobre o jogo. O botão lá pula! É, tipo assim, não sei o que era, sabe? Mas assim, tipo, é realmente isso. Mas até isso, você dizer assim, esse jogo tem gráficos, é subjetivo, porque você está dando a sua subjetividade do que você considera importante de falar sobre aquele jogo. Sim, então sim. Até, até tentando ser objetivo, você não consegue. Então, realmente, um review objetivo, ele é impossível. Ele é impossível, né? Não, ele é impossível e idiota, entendeu? Idiota. Mas, é impossível. A busca por ele é idiota. Exato. Tipo, o que a gente precisa não é um review objetivo, assim, né? O que a gente precisa é entender que é subjetivo, de fato. É. Entender que a gente tem que encontrar pessoas com qual a gente tem algum tipo de concordância ou algum tipo de... Ou pelo menos entender de onde a pessoa tá partindo. Exato, né? Sim, que por exemplo, engraçado vocês falarem isso, porque eu até anotei aqui algo que me chamou a atenção, que ele diz que quando ele vai consumir uma crítica de um jogo, ele não tem interesse em ouvir crítica de quem não tem interesse por aquele jogo. E eu acho que tem muito valor, por exemplo, ele dá um exemplo assim, é que, quando eu quero ver um review de um JRPG, eu vou em um canal especializado em JRPG. Se eu quero um review de jogo de luta, eu vou em um canal especializado em jogo de luta. Mas eu acho que tem muito valor você ver a opinião, mesmo que você não concorde, ou que você ache ela falha, ou que tá faltando alguma coisa, incompleta, né? Incompleta. De uma pessoa que não tá inserida naquele contexto, eu sabe? Eu concordo, eu acho que tem muito valor nisso também. Eu quero deixar você concluir, porque muitas coisas que você tá falando, eu tô querendo já entrar aqui, mas não, eu mas, quero mas, deixar mas fala, mas fala. Porque, por exemplo, o primeiro ponto que você trouxe do lance dele falar, como é que era? É tipo, toda análise proteger o consumidor. O objetivo principal da análise deve ser proteger o consumidor. Depois disso que ele falou que, tipo, se um jogo é ruim, meu objetivo é meu dever alertar o consumidor de que o jogo é ruim. Isso. E aí você se questionou, tipo, o que é um jogo ruim. Mas eu acho que é justamente isso, né? É que nem quando a gente fala alguma coisa, tipo, tal jogo é ruim. E aí a pessoa, não, eu não acho ruim. Como assim você tá dizendo que o jogo é ruim? Não, ele é ruim na minha opinião. Sim, claro. Como todo review é subjetivo, ele sempre vai basear que, tipo, o que é ruim? É ruim na opinião do BRKS Edu, né? Então, sim. Os jogos que ele acha ruins, ele acha que é o dever dele alertar o consumidor, né? O público dele, pra não comprar. E assim, aí entra nessa questão da defesa do consumidor, né? Que de fato, eu não tenho nenhum treinamento formal em jornalismo ou em crítica de jogos, nem nada do tipo. Na verdade, muito do que eu sei sobre jornalismo e crítica de jogos, eu aprendi com o Jeff Gerstmann do Giant Bomb, que é alguém que também não estudou, né? Ele aprendeu com os trancos e barrancos da vida, né? Quando ele era bem jovem, assim, adolescente, ainda trabalhando em revista e site de videogame. E ele sempre falou disso, né? Ele sempre falou que a principal preocupação dele quando ele tá fazendo um review é servir o interesse do público que vai consumir aquele jogo, né? E eu sempre levei isso pra mim, sempre fez bastante sentido pra mim. Nunca achei que era a única coisa que se deve ter num review, nem o único tipo de review possível, mas era o review que o Jeff Gerstmann fazia. É um tipo de review que sempre me foi muito útil ao longo da minha vida. Então eu acabei levando isso como uma verdade. Por isso, quando eu vi o vídeo do BRKS Edu, eu acabo concordando em muito do que ele fala, porque tem essa questão, né, que a gente traz quando a gente vai falar de reviews de videogame, que jogos, eles têm mais do que filmes, mais do que livros, peças, músicas e tudo mais, eles têm um elemento técnico relacionado, atrelado a eles, né, uma questão tecnológica que é inerente à experiência do videogame, mais do que, tudo bem, filme tem também, né, e aí você pode ver um review de filme que vai falar da experiência de ver isso, a versão de Blu-ray versus a versão de Laserdisc, sei lá, e ter experiências diferentes, tem um aspecto técnico, mas ele é muito mais inerente no videogame, né, ele é indissociável do videogame, e tem também a questão do quão caro o videogame é, né, e se falando do Brasil, né, mais ainda do que normalmente é se você tá nos Estados Unidos ou outros países mais desenvolvidos aí, vamos dizer. Então, a questão de você usar o review como um guia de compra, eu vejo isso como algo muito valioso, e eu sinto que a gente acaba seguindo um pouco disso nos reviews que a gente faz, assim. Eu acho que não é só isso que a gente faz, mas eu acho que é uma faceta importante, sim, de dizer, olha, eu achei que esse jogo valeu o dinheiro que eu investi, ou vale o dinheiro que tá sendo pedido, quantidade de horas, né? E aí nem querendo dizer, ah, se ele tem poucas horas, ele não vale o dinheiro, mas dizer, mesmo um jogo de poucas horas, né? Essas poucas horas, elas são valiosas, elas valem o que tá sendo pedido, porque realmente a pessoa que tá buscando um review, e aí eu penso em mim, né? Tipo, o que que eu gostaria de ver? Quando eu era o cliente, né? O consumidor buscando um review, eu queria saber muito isso. Eu queria saber, desses 10 jogos, qual que eu vou gastar os únicos R$150 que eu tenho, né? E saber desses aspectos mais técnicos, né? Do ponto de vista de quem tá fazendo o review, o que é bom ou ruim, pra mim é muito valioso, sabe? De novo, não é o único jeito de se fazer review. E, na verdade, se você vai pra crítica, né? Uhum. Já é uma questão mais diferente, que o que é bom ou ruim acaba não sendo nem tão relevante assim. Mas, como você mesmo disse, Tengu, muitas vezes a gente tá falando de review, né? Uhum. E o review de jogos, eu sinto que ele é difícil de dissociar dessa parte técnica, dessa parte quase do... Ah, jogabilidade, 10, uhum, né? Uhum. Gameplay, fator, tanto. Fator replay. É, Nautilus zero! Então, é. tem isso. Assim, é um pouco do que eu sinto. Pode crer, pode crer. Antes de colocar os próximos temas, eu queria já... Vamos por etapas, então, né? Eu, de certa forma, eu concordo com o André no sentido de que... Como que eu posso dizer? O jeito que eu me comunico e falo sobre jogos, eu faço minha cobertura, de certa forma, é o que eu busco. Uhum. É o que eu quero quando eu vou procurar alguma coisa. Só que quando eu vou procurar alguma coisa, eu não jogos, eu não tô procurando um guia de compra. Uhum. Eu tô procurando jogos interessantes. Tô procurando conhecer sobre jogos. Eu não tô necessariamente procurando uma análise de compras. É se eu quero conhecer jogos. Uhum. Eu gosto de videogame, eu acompanho videogame e, pô, me fala aí sobre jogos. Então, tem veículos, tem pessoas que eu gosto, que eu confio e coisas do tipo. E eu prefiro que a pessoa só me fale sobre jogos. Uhum. Então, tipo, eu adoro quando alguém me vem e me fala de um jogo que eu nunca ouvi falar de forma, sim, apaixonada. A pessoa, ela não tá preocupada em vender o jogo. Ela não tá preocupada em falar de performance do jogo. A pessoa não tá preocupada em falar em relação custo-tempo. Ela só tá falando de algo, uhum, que ela gostou, sei lá. Sim. Um exemplo pra mim seria qualquer análise que você fizer sobre Dwarf Fortress. Ah, sim. Uhum. Que acaba sendo uma história, né? Que exato. Eu acho que Dwarf Fortress é um jogo muito difícil de você fazer uma análise interessante dessa forma mais mercadológica. Uhum. Concordo. Porque é um jogo que ele é quase impossível de se vender dessa forma. Se você quer falar sobre Dwarf Fortress, você tem que falar da experiência que é Dwarf, uhum, Fortress. Então, pra falar da experiência que é Dwarf Fortress, você meio que quase tem que contar uma anedota. Uhum. Você tem que explicar como ele acontece, né? Eu sei que Dwarf Fortress aqui, no caso, é um exemplo bem específico, mas eu gosto de análises desse tipo. Uhum. Que a pessoa, ela vai falar sobre a experiência que o jogo oferece, o que o jogo tá fazendo. E nem precisa ser uma análise profunda, filosófica, de pegar temáticas e colocar no mundo real, ou de comparar necessariamente o que esse jogo tá fazendo no momento cultural. Nem necessariamente eu acho que é isso, é só... Me vende esse jogo. Me conta sobre esse jogo, né? Exato. O que, então... que te encantou nesse jogo ou não? Ou desencantou, né? Exato. Quando eu vou falar de um jogo no Vértice, por exemplo, eu tento falar mais ou menos dessa forma. Eu tento o máximo possível falar de preço, por exemplo, a não ser que seja um caso extremo. Uhum. Tipo, sei lá, o jogo custa R$350 e ele tem uma hora. Uhum. Aí eu falo, não, beleza, eu tenho que avisar isso aqui pras pessoas, né? Porque aí eu acho algo mais relevante. Ou algo absurdo pro lado oposto. Sei lá, o jogo é R$20 e ele tem qualidade de AAA, sabe? Uhum. Eu só costumo falar de relação custo-tempo, hora, esse tipo de coisa, quando eu acho que é algo digno de nota meio surpreendente, assim, sabe? Sério? Eu sinto que a gente quase sempre fala. Eu tento não fazer, assim. É mesmo? Nossa. Como assim? De preço e hora? Não, de não falar do preço do jogo, porque eu sinto que é uma coisa que a gente quase sempre fala, tipo, eu sinto que a gente tá constantemente falando... Ah, preço cheio! É R$300, né? Tipo, mas... Então, o jogo é sempre muito caro no Brasil, mas dado isso, eu acho que é um jogo que vale a pena e tudo mais. É. Principalmente, eu sinto que a gente tá sempre falando quando o jogo é mais barato, a gente sempre alerta. Sempre fala. Não, esse jogo aqui é baratinho, pô, o jogo aqui é R$50, esse jogo aqui é R$100. A gente sempre fala. Eu tento se focar mais na experiência e eu até... Eu acabo sendo... Me arrastando, de parte dos motivos, eu acho, que eu me arrasto demais quando eu vou falar de um jogo, é que eu tento falar da minha experiência com ele e explicar a minha experiência com o jogo. E às vezes as pessoas acabam ficando irritadas com isso, porque eu sinto que as pessoas acham que eu falo demais. Por exemplo, quando eu tava falando do Banishers, que eu queria explicar por que eu não tava gostando do jogo. Então, pra explicar o que tava me desagradando no jogo, eu tinha que entrar em detalhes. Uhum. Porque eu falava, gente, o jogo tem uma experiência específica. E nessa especificidade tem essas coisas que me incomodam. Então, como eu tinha que ir desconstruindo a estrutura do jogo até chegar no que me incomodava, que era algo que permeava o jogo todo, eu tinha que elaborar. Então, eu acabava falando muito sobre características do jogo que acabavam não me agradando pra explicar essa parte, porque o meu intuito no final não era que as pessoas saíssem odiando o jogo. Uhum. É que as pessoas entendessem de como onde o jogo... você tá partindo. Como o jogo era, o que me incomodava na estrutura do jogo, e com base nisso você entender o que o jogo é e entender de onde eu tô partindo pra você tirar uma conclusão disso. Uhum. Só que ao fazer isso, foi uma coisa que eu até comentei no outro vértice, que eu sinto que sempre que eu vou elaborar demais, eu sinto que eu acabo incomodando algumas pessoas. E normal, né? Sempre, independente da abordagem, você vai incomodar alguém. Não incomoda ninguém, não. Eu acabo sentindo isso, sabe? Tipo, o próprio Kazan, recentemente, né? Que eu acabei falando, sei lá, 2 horas do jogo. Porque eu sentia que eu tinha que elaborar essas partes específicas pra mostrar o que ele tinha de único. Porque um jogo, quando você bate o olho, ele parece muito derivativo. Sim. Só que o que ele tem de único é os detalhes dele. Só que na prática, quando você joga, esses detalhes dele transformam ele em uma parada completamente diferente. Apesar que você vê essa parte derivativa dele, mas ele, em momento a momento, ele é muito diferente. Ele é muito único. Só que pra deixar isso claro, eu preciso entrar em detalhes. Claro. E nisso vai muito tempo. E eu vi muita gente, tipo, caralho, que insuportável, falou 2 horas do mesmo jogo, não aguento, mas porra, assim, isso. Ninguém falou isso, não, tio. Teve uma pessoa que falou. Assim, muita gente. Eu não sei se alguém falou. Eu não vi, pelo menos. Né? Se você tá falando, deve ter pelo menos uma pessoa que falou. Assim, cara, pera de quem reclama. Não, sinceramente. Não. Mas eu tô falando assim, que eu, pelo menos, pô, pra mim, o que agrega valor, né, o que torna o review, de fato, um review interessante, é essa parada aí, mano. Você precisa de 2 horas pra falar de Kazan, pra contextualizar em 1 hora e meia e falar do jogo em 1/2 hora? Cara, puta, vai. Eu vou achar foda pra caralho, sabe? Porra, Tim Rogers, tá ligado? Lançou um vídeo de 7 horas sobre Toque Mac Memória. Pô, é a coisa que eu assisto com o pau na lua, tá ligado? É a coisa mais duraça do mundo, entendeu? Me conta uma historinha, sabe? Pô, me fala sobre a sua infância no interior dos Estados Unidos, me mostra o dreno d'água que ficava entupido quando você... Sabe? Tipo, fala essas coisas pra mim, tá ligado? Eu acho mais valioso, até mesmo como consumidor. Não tô tirando esse papel da análise que eu tô fazendo aqui. Mas eu até acho, pra mim, mais valioso a pessoa contar a experiência que ela teve, porque no final das contas, o que a gente tá procurando quando a gente vai jogar um jogo é uma experiência. A gente tá tentando viver uma experiência, seja matar tempo, seja procurar uma história de aventura, seja procurar uma história dramática que vai me tocar, seja... A gente tá procurando alguma experiência específica, né? E eu acho que é muito mais valioso um texto, ou no caso que a gente faz, né, aqui em áudio, que seja, mas uma análise que seja mais da alma, de certa forma, que seja mais sobre a experiência que a pessoa teve com aquilo, o sentimento que ela teve, o que ela tirou, até como um certo reflexo. Porque a partir do momento que você entende quem tá escrevendo, e eu acho que isso é muito importante, tá, gente? Eu falo isso há muitos e muitos anos aqui no Jogabilidade. É mais importante você encontrar alguém que você ressoe de alguma forma, e eu nem tô falando que é alguém que você concorde, mas alguém que você entenda o ponto de vista dela, né? Eu sempre falo que, por exemplo, o Red Letter Media, né, que é um canal de review de filmes, eu discordo de 90% das coisas que eles falam, mas eu adoro a maneira que eles falam. Ah, o próprio Fantano, pra mim, é meio que isso. Não, assim, eu discordo de absolutamente tudo. Nossa, ele fez a lista lá de melhores álbuns do Pink Floyd, eu tava, caralho, o que você tá falando? Mas eu gosto muito do ponto de vista dele. Então, eu acho isso muito mais importante, você encontrar alguém que você entenda, que você compreenda, por mais que você discorde, que mesmo discordando, você vai entender o que a pessoa tá dizendo, na discordância, sabe? Então, eu acho que é muito mais valioso, até mesmo com o consumidor, uma análise partir desse pressuposto de tentar falar sobre o jogo do âmbito mais indireto, de certa forma, assim. Que é claro que é interessante ou importante falar de performance, de aspectos mais técnicos, assim, mas pra mim é muito menos importante, sabe? Não, sim, não, e de novo, eu não acho que é a única coisa ou a coisa até mais importante, mas eu acabo concordando com essa questão da pessoa que faz análise de jogo servir o consumidor, porque realmente tem esses dois vieses aí, né, de tipo, eu tô procurando algo novo, né, e aí eu quero que alguém me apresente uma coisa que eu talvez nem conheça, ou alguma coisa que a pessoa é apaixonada por ela, né, tipo, o caso do Tim Rogers, assim, tipo, me conte sobre esse jogo de passar as férias no Japão, né, e me mostre esse mundo desconhecido e tudo mais, e muitas vezes eu nem vou jogar esse jogo, né, o review dele serviu pra eu conhecer mais sobre ele, conhecer mais sobre esse jogo, conhecer mais sobre coisas que eu não conhecia antes, versus também a experiência de, tá, tem todos esses jogos aqui estilo Monster Hunter, né, em qual deles eu gasto meu dinheiro, ou então, tipo, terminei um jogo Monster Hunter? Qual o próximo jogo Monster Hunter que eu vou gastar o meu dinheiro, né? E aí, assim, eu concordo também quando ele fala que ele, quando ele vai buscar um review de jogo de luta, ele quer ouvir de um especialista de jogo de luta. Eu entendo, porque é bem isso. Tipo assim, se eu vou escolher um próximo Monster Hunter pra jogar, eu quero ouvir o Rafa falando sobre, sabe? Sim. Eu quero ouvir o Baka Gaijin, mas não, o Gaijin Hunter, né? O Baka Gaijin. É outro canal. De viagem, né? É. O Gaijin Hunter. Eu quero ouvir pessoas que, tipo, têm uma bagagem extensa sobre Monster Hunter, que vão fazer esse tipo de análise. Às vezes até contar histórias sobre Monster Hunter, né? O Rafa falando sobre a espécie de experiência quase transcendental de ser um com o controle de Monster Hunter e tal. Tipo, esse tipo de coisa, pra mim, é o que vai ser mais valioso e que vai me ajudar a escolher um próximo Monster Hunter. De novo, não é a única experiência possível, né, pra se conhecer novos jogos, mas eu acho que é uma experiência muito valiosa. E também concordo que, por exemplo, tem aqueles vídeos assim, tipo, ah, fiz a minha mãe jogar Dark Souls, sabe? Uhum. Ela nunca viu nada sobre Dark Souls. Porra, muito interessante também, mas eu não iria na mãe do cara se eu tivesse me decidindo, com certeza, a escolher o próximo Souls. Não, entendeu? Exatamente, eu acho que esse tipo de, ah, obriguei minha mãe e minha namorada a jogar, é muito interessante pra você ver por uma ótica de game design. Exato. Sabe? Mas não por uma ótica de consumidor que está atrás de um review de um jogo, sabe? Eu acho que é bem diferente. O negócio pra mim é que eu não acho certo essa ser a ótica. Tipo, de o meu papel aqui é informar compras. Eu não gosto muito dessa ótica. Mas é assim, também. E eu entendo, eu entendo 100%, gente. Um dos motivos do rodízio, e uma coisa que eu falo no rodízio, eu converso com as pessoas e tudo mais, era essa parada que, assim, jogos são caros. Uhum. São caros no mundo todo, especialmente no Brasil. É muito caro a experiência de jogar um videogame. Console é caro, PC é caro pra caralho, o jogo é caro, tudo é caro. Então, a gente tá numa situação no Brasil atualmente que a gente cresceu, pelo menos eu cresci ouvindo muito, o papo de que, ah, quando a gente é criança a gente tem tempo, mas não tem dinheiro. Quando a gente vai crescer, a gente vai ter dinheiro, não vai ter tempo. Uhum. Hoje em dia, na verdade, o que a gente vê que as pessoas, a situação atual das pessoas é, não tem tempo nem dinheiro. Exato, não tem nem tempo nem dinheiro. Exato, e as pessoas querem prazer, porra. Afinal de contas, né, a gente precisa de uma coisinha ali na vida pra dar um sabor, né? Uhum. Então, muitas pessoas vai ter como um hobby principal, um dos principais, uma coisa que acalenta seu coração e te tira do sofrimento da vida, os videogames. Então, a pessoa vai ter ali o seu pouco tempo e o seu pouco dinheiro, então ela tem que escolher muito bem. Uhum. Então, ela não pode ter... Até a gente fala muito isso no Jogabilidade de, não, você tem que jogar jogo ruim, você tem que jogar jogo estranho, você tem que se arriscar, tem que se aventurar, tentar coisa diferente, blá. E muita gente fala, não, vocês estão maluco? Eu tenho R$100 no mês pra gastar com videogame. Meia hora por dia pra jogar. Eu tenho pouco tempo e pouco dinheiro, não vou ficar perdendo, né? Arriscando com essas paradas estranhas que vocês estão falando, não. Vocês que se virem aí. Uhum. Eu quero garantia que os meus dinheiros aqui, meus 100, 200, 300 reais, vão me render uma parada que vai durar 1-2 meses aí e tem que ser foda. Uhum. Eu entendo mercadologicamente, economicamente a situação que a gente tá, e eu entendo essa mentalidade. Mas ao mesmo tempo, eu como alguém que respira essa mídia, que ama essa mídia, acima do nível mercadológico, acima do nível de produto, eu gosto de falar dessa mídia, e eu sei que é de certa forma até idealista, de falar não como um produto, mas como uma mídia interessante, com um potencial interessante de vender experiências e de histórias e de uma ferramenta que eu acho que videogame tem um potencial muito bom de conexão, de empatia, de passar mensagens e histórias, fora experiências interessantes por si só, sabe? Sim. Então eu gosto de falar nesse viés, de conversar, claro, nesse nível. É um dos motivos do rodízio que eu falo, tipo, gente, vamos conhecer coisas estranhas e coisas diferentes, e é ok jogar coisa ok, sabe? Você, eu acho ruim a mentalidade das pessoas estarem sempre, não, eu quero jogo 9 de 10, porque eu só tenho dinheiro pra um jogo, então 88 eu 88 no Metacritic, não vale meu dinheiro. Você tem que maximizar o seu entretenimento, entendeu? Exato. E eu acho que às vezes você vai tirar muito mais diversão de um jogo medíocre que clica com você, do que, exato, um jogo super bom que não clica com você. E eu ia fechar com isso que, tipo, eu entendo a mentalidade de ver como um produto, porque você quer fazer um min-max ali, né, do seu dinheiro com a sua diversão, então você vai levar a sério pra caralho os reviews, então você vai focar só nos AAA e esse tipo de coisa, mas que nem o Rafa falou, você fazendo isso, você se limita tanto no tipo de experiência que você tá deixando tanta coisa pra trás que você nem sabe que você tá perdendo, que você pode estar perdendo coisa que você vai gostar muito mais disso que você tá investindo agora, desse garantido, entre aspas. E de novo, eu sei que esse risco é um risco e é custoso em tempo e em dinheiro. Exato. Mas ao mesmo tempo eu não posso não falar de uma forma triste sobre isso, sabe? Não, perfeito. E assim, eu, eu acho que o lance é, tem espaço pros dois. Eu acho que isso que você falou aí, de tipo, ter pouco dinheiro, ter pouco tempo, saber como investir esse dinheiro, esse tempo, isso pra mim implica na importância de ter alguém que faz um review no estilo do que o Edu faz, sabe? E, de novo, não é o único tipo de conteúdo que deve existir. E que bom que não é o único tipo de conteúdo que existe. Mas é aquela coisa, assim, vendo ele falar no vídeo, né? Ele fala muito sobre o tipo de conteúdo que ele gosta de consumir, informando até o tipo de conteúdo que ele faz. Esse é o tipo de conteúdo que ele acha interessante de consumir, esse é o tipo de conteúdo que ele faz. Mesma coisa pra você, né? Tipo, o jeito que você gosta de consumir jogos é o jeito que você decide se expressar quando você vai produzir conteúdo sobre jogos. E eu não consigo ver os dois como um melhor do que o outro, ou um mais errado ou mais correto que o outro. Eu acho que eles são pra funções diferentes, pra tipo de pessoas diferentes que estão buscando coisas diferentes e que tem até uma disponibilidade de risco diferente com jogos, né? E eu não vejo problema existir, tá? Análise desse tipo, tá? Só deixando claro isso. O meu problema é com falar essa é a função disso, principalmente sendo de que essa é um tipo de visão muito comum e eu acho que isso é muito perigoso. Mas olha só, não sei se você viu o vídeo dele, ele só fala sobre o conteúdo dele. Não, sobre sim. O jeito que ele faz. Eu sei, mas ele tá ecoando um sentimento muito comum, sim. Querendo ou não. Sim. E quando eu critico essa mentalidade, eu não, que nem o Tengu falou no começo, eu não tô criticando o BRKS Edu, eu tô criticando esse tipo de mentalidade que é muito comum, que a gente até falou no Vértice dessa semana, de que o videogame ele já nasceu numa era onde tudo já era produto. Uhum. Mais até do que, sei lá, começo do século XX, no cinema e mercado, indústria de música e tudo mais. O videogame ele nasceu, e talvez por ser um aparato tecnológico também ele no console e coisas do tipo, ele já nasceu muito enviesado com análise de produto, menos como uma análise crítica de obra cultural. E isso é tão enraizado até hoje, e eu acho isso muito nocivo pra mídia no geral. Mas, de novo, eu acho que é indissociável, porque o videogame, ele tem esse aspecto técnico associado a ele, que é muito importante também. Eu acho que essa que é a dificuldade, né, sobre videogame, porque ele é as duas coisas. E assim, eu acho que videogame, das mídias que a gente, desculpa que Kitsune, consome, é a mídia mais cara, de longe. Sim. Tipo assim, a gente comprou um livro que foi R$200 um dia desses aí. Foi o Casa de Folhas lá, foi 250, sei lá. O livro mais caro que eu já comprei na minha vida. 250 é um jogo antigo em promoção, às vezes, sabe? Tipo... É um precinho camarada, exato, né? De um jogo de PS5, sei lá. O jogo da Nintendo 2, de novo, trazendo tristeza aqui, vai custar R$500 essa porra, sabe? Videogame é uma mídia muito cara. Videogame é uma mídia muito elitista, no final das contas. Obviamente que, graças a Deus, a gente tem Steam, a gente tem jogos indies, a gente tem esses outros, todas essas outras coisas. Que, por exemplo, o Rodízio Sushi ajuda esses jogos a chegar nessas pessoas. E até criadores de conteúdo que você vai assistir pra conhecer esses jogos, mas não necessariamente pra gastar dinheiro, né? Ou então, muita gente até joga através dessas pessoas. Exatamente. Porque, tipo, às vezes eu vou conhecer essas histórias, né, essas experiências de outras coisas, mas com o meu dinheiro, que é tão curto e limitado, eu não posso arriscar. Eu tenho que ir no mais certo, eu tenho que comprar a melhor coisa possível com o dinheiro que a pessoa tem, que tá contadinho ali pra um jogo, talvez, a cada X meses, assim. Então, por isso que eu digo que as duas coisas, pra mim, são muito valiosas, assim, sabe? E tem seu papel pra necessidades únicas e diferentes. Então é pau no cu do KS, não, calma. Não, a gente interrompeu o Tengu há 30 minutos atrás e ele não elaborou mais sobre. Eu acho que as duas coisas são indissociáveis, sim. Eu acho que, em termos de... Se tiver que colocar uma hierarquia na importância, eu acho que a crítica enquanto crítica é mais importante que a crítica enquanto guia de produto, pra mim, na minha opinião. Eu sou uma pessoa que não consome review. Praticamente não consumo review. Nunca consumi. Só, tipo, eu li algumas coisas na época e, às vezes, eu vejo alguma coisa muito específica, assim, sobre algum jogo muito específico, assim. E pra mim, assim, é muito mais... Pra eu saber se um jogo valeria a pena ou não, pra mim é... Eu pergunto, tipo, eu mando um zap pra um amigo meu. Ô, você viu esse jogo? O que você acha? Ah, tal. Não, beleza. Pra mim, assim, tipo, eu não vou pra cobertura pra saber o que eu quero jogar. Eu nunca fiz isso, pelo menos. Talvez isso seja uma coisa muito particular minha, assim. É mais, tipo, eu vi um amigo meu jogando, eu pergunto, eu vi um jogo interessante, vou perguntar pra um amigo meu, ou algo do gênero. O momento em que eu vou ler uma crítica ou qualquer coisa do gênero, seja ela em texto, seja ela em áudio, seja ela no formato que for, vídeo, sei lá, é assim, ok, esse jogo tocou essa pessoa de alguma forma que é imaterial, tá ligado? E eu quero saber como esse jogo interagiu com a história dessa pessoa. Então, assim, acho que é uma visão muito, muito particular minha, assim. Eu acho que tem, sim, esse lance da importância do dinheiro, do tempo e tal, mas, de outra forma, eu fico pensando que o quanto isso, e aí pensando exclusivamente na crítica. O quanto essa preocupação com o aspecto produto do videogame atrasa a evolução da crítica enquanto crítica, sabe? Uhum. Porque, pra mim, de novo, é muito difícil pra mim eu ver alguma crítica que me interessa, que me soa interessante, que pareça interessante pra mim. E nem precisa ser uma narrativa estilo Tim Rogers. Tipo, uhum. uma crítica que aborde um tema interessante que se relaciona com aquele jogo. Eu, pra mim, é muito raro ver isso. Então, eu queria, pô, que, sei lá, que mais pessoas fizessem uma análise extensiva sobre como funciona a política do mundo de Metaphor e Refantasio, por exemplo. Sabe, pô, qual a relação da criação do mundo com o Shin Megami Tensei Nocturne? O que significa o ecoterrorismo da Avalanche Final Fantasy VII de modo geral, sabe? Uhum. Esse é o tipo de coisa que me dá tesão de ver. Que eu, pelo menos, me importo em ler, assistir, ou sei lá o que for, entendeu? Então, eu acabo vendo essa abordagem de produto da crítica com um pouco menos de importância, sabe? Uhum. É, mas eu acho que aí entra aquela questão, né, da materialidade, assim, que é tipo, seria muito legal a gente não se preocupar tanto com o aspecto técnico-financeiro dos jogos. Sim. Mas eles são muito caros e muito inacessíveis, né, e muito elitizados. Então, é muito difícil tirar isso da realidade de se jogar videogames também, né? E eu acho que, por exemplo, isso que você tá falando de não procurar reviews, né, e tudo, eu sou muito diferente, realmente, porque desde pequeno, né, eu gostava muito de comprar as revistas, de ver, né, os reviews na EGM, na Ação Games, ver o que tava lançando, ver o que as pessoas que jogaram os jogos, né, até antes do lançamento, estavam achando. Também discutir com os meus amigos, né, mas as duas coisas ali existindo. Lembro, por exemplo, de eu e o meu amigo, o Fred, né, que fez esse podcast comigo por muito tempo, da gente tentando decidir qual o próximo jogo de GameCube que ele ia comprar, lendo a EGM, vendo os reviews, né, e ele acabou decidindo pelo Soul Calibur, porque ele ia poder comprar um jogo naquele ano, talvez, sabe? E, tipo, qual jogo que ele vai escolher, sabe? Os reviews ali foram muito valiosos nesse sentido, de garantir que ele fizesse a decisão correta. E ele fez, porque Soul Calibur de 2 GameCube é muito bom. Então, eu sempre tirei muito valor disso, sabe? Também sempre tirei muito valor desse outro tipo de review também que você comentou, né? Desse outro tipo de análise. Pô, acharia fantástico ver um vídeo foda, assim, de 3 horas sobre a política do mundo de Metaphor. Mas acho que também, pra mim, pelo menos, e não como uma regra, né? Mas me soa mais como tipos de conteúdos diferentes para momentos diferentes do consumo, para não usar outra palavra melhor, do jogo. Porque esse tipo de vídeo eu acho que eu vou aproveitar melhor depois que eu já tiver jogado até. Tipo, depois que eu conhecer o mundo de Metaphor e conseguir engajar melhor com essa crítica, aí sim eu vou querer ver ela. E eu acho que também, de novo, isso diferencia muito videogame de filme, porque, tipo, pra você engajar com a crítica de um filme, muitas vezes você precisa gastar uma hora da sua vida e, às vezes, nenhum dinheiro, né? Ou pouco dinheiro, ou uma assinatura, né, e tal. E aí você consegue engajar com esse tipo de produção crítica, textos sobre a arte, né, a forma, não em forma de produto daquela mídia, né? É, e pra jogos não, né? Pra eu conseguir engajar dessa forma com um ensaio que vai abordar a Metaphor de uma forma super aprofundada, eu provavelmente vou ter que passar 120 horas assim, jogando o jogo, ou, né, talvez nem tudo isso, mas pelo menos eu vou ter que ter um conhecimento ali pra conseguir realmente engajar com essa crítica. Então, é muito diferente, né? Videogames, eles têm particularidades que dificultam muito esse tipo de coisa. Dito tudo isso, minha maior rusga com essa parada é que, assim, eu sei que tem a materialidade, nananana, mas o negócio é, isso é quase um paradoxo, assim, sabe? As pessoas foram ensinadas a pensar dessa forma, então elas não conseguem não pensar dessa forma, em quesito de criação de conteúdo e até de procura mesmo de conteúdo. Que nem eu falei, é possível fazer uma análise que não seja com esse viés 100% mercadológico, que informe a pessoa se aquilo vale a pena pra ela ou não. Sim. Dá pra fazer um meio termo entre os dois. É, e eu acho que esse meio termo existe. A gente, muitas vezes, sim. A gente, a maior parte das vezes, a gente dá um pouco de um termo mercadológico, como a gente fala de preço. A gente tenta fazer. E tudo mais, só que a gente traz a nossa experiência. Mas a gente é só a gente. E a crítica que eu tô fazendo é mais geral das coisas. Sim. Do estilo de cobertura que ia ser feito. E, de novo, eu não tô criticando o BRKS Edu. Eu tô criticando a mentalidade que faz ele chegar nesse ponto e que é a comum de que eu tenho que proteger. Proteger nem porra nenhuma. Eu acho que ele tá correto. Eu acho que sim. Quem sou eu pra proteger você de qualquer coisa? O que eu posso fazer é te falar como é isso e você decidir. Eu acho que proteger é uma palavra meio engraçada. É. Mas talvez, tipo, pô, o meu papel como jornalista é te informar. Entendeu? Sobre algo. Te fazer não chegar num jogo sem nenhuma informação, né? Então eu acho que proteger se encaixa sim. Quem é ele pra fazer isso? Alguém que recebeu o jogo anteriormente e que tem informações sobre esse jogo. Acho super ok. De novo, não é o único tipo de conteúdo que existe e pode ser feito, é o tipo de conteúdo que ele gosta. É, mas eu não tô falando que ele tá errado em fazer uma análise em ponto de vista de mercadológica, não é isso. O negócio é essa, a visão da proteção não é o papel de alguém que fala sobre o jogo fazer isso. Ele acha que é. Então, eu discordo, okay. E eu acho que é uma visão errada e nociva, porque se as pessoas começam a pensar dessa forma e a achar como uma sociedade que essa é a forma ideal de se falar de alguma coisa, a gente nunca vai partir do pressuposto que aquilo é um produto cultural, mas, e assim, apenas um produto. Mas assim, ideal foi você que colocou, porque ele só tá falando do conteúdo dele. Ele tá falando de como ele faz. Ele não tá dizendo que, tipo, eu acho que esse é o jeito que reviews deveriam ser feitos. Não, mas do que o Sushi tá falando, e que é verdade, é que isso é uma mentalidade prevalente. Muita gente pensa assim. Então, mas é uma mentalidade prevalente, eu acho que é porque aquilo que o André falou. É na realidade. É a realidade, gente. A gente vive num sistema em que a gente não tem dinheiro, a gente não tem tempo. Então, quando eu vou buscar, infelizmente, videogame é uma diversão, eu vou atrás de mostrar aquele produto que eu vou gastar o pouco dinheiro que eu tenho, que é um produto, eu tô comprando ele, eu preciso entender esses aspectos pra saber se vai, entre aspas, valer a pena gastar o meu dinheiro naquilo. E eu sei que é muito legal a gente pensar em entender o videogame como arte, isso é extremamente importante, porque o videogame é uma forma de arte, a gente fala muito disso aqui, mas a mentalidade das pessoas não é só porque elas foram condicionadas a pensar desse jeito, é por causa da vida real, e a vida real é assim. Também é, e gente, pirateia a porra do jogo, sabe? Eu cansei quando é possível, de fazer isso quando na minha é possível, adolescência. Né? Não, tipo, é possível, mas adolescência, a gente já tem pra caramba. Piratear não. Muitas vezes exige tempo. Pô, mas e hoje você baixa emulador no celular e joga dinheiro, no celular, sabe? Dinheiro. Não. Tem muita gente que pirateia, que joga emulador no celular no metrô, e mesmo assim vai procurar, aí talvez alguém falando mais, não uma, e eu não acho que nem mesmo as análises aí, que tentam ser objetivas fazem, né? Mas a pessoa não vai procurar uma análise técnica de Super Mario World 2, sabe? Yoshi Island. Eu acho que as análises, no final das contas, como a gente me falou no começo, todas elas têm subjetividade e opinião no meio. É só realmente saber entender o valor daquilo pra cada pessoa. O meu negócio também é com isso de proteger, eu acho, tem a mentalidade que eu acho nociva no geral, da gente só pensar dessa forma. Porque se a maioria das coisas são escritas nesse viés e as pessoas são ensinadas ou entendem que esse é a coisa a ser feita, né? Porque se eu só vejo isso, eu acho que é isso que é feito, né? Você meio que aprende indiretamente que é o ser feito, então você coloca esse viés, porque, de novo, tem como você fazer essa pescagem do que você acha que vale a pena do seu tempo sem partir do pressuposto de que eu tenho a verdade. Eu estou protegendo você das coisas ruins, sabe? É essa mentalidade que eu acho ruim. É ela que eu acho perigosa, sabe? Isso que eu quis dizer aqui. Quem sou eu pra proteger alguém de alguma coisa? Quem sou eu pra dizer o que é certo, o que é errado pra aquela pessoa? O que ela deveria ou o que ela não deveria viver? Eu acho que essa é uma mentalidade que ela vai permear o que você for fazer, a maneira que você for falar sobre aquilo, e eu acho isso nocivo. Eu discordo. Eu acho que, tipo, de novo, volta pra aquilo. Quem é você pra fazer isso? Tipo, é a pessoa que tá dando a opinião. Na opinião dela, esse jogo é ruim e as pessoas não deveriam comprá-lo. Tipo, eu acho, eu, na minha opinião, se você gastar dinheiro com esse jogo, vai ser um mau uso do seu dinheiro, do seu tempo. E a pessoa acha importante comunicar isso. Nesse ponto de vista, ela está protegendo essa pessoa de gastar mal o dinheiro e o tempo dela. Eu acho super justo. Não é a única forma, de novo. Tem mais coisa, tem um buraco muito mais fundo e muito mais interessante aí. Mas não acho errado, não. É, mas acho que o mais importante de tudo que a gente tira aqui hoje dessa lição é que se jogabilidade aparecer anunciando bet, alguma coisa assim, é pra comprar um Nintendo Switch 2 e um jogo. E Mario Kart, e Mario Kart World. É isso. A gente vai fazer um anúncio de bet pra cada jogo que lançar aí. Exato. Jogo do tigrinho, não. Jogo do macacão.